as nações diante deles, para desmaiar os reis, para abrir diante deles os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e direi Vamos. Agradecer ao Senhor. a mais algum visitante dessa tarde? Ali também está a presbiteriana, tem outra irmã ali. Está conosco também o evangelista Dona Elva, que vai ministrar a palavra de Deus nessa tarde. Como a igreja quer receber os nossos visitantes nesta tarde? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Voltem outras vezes. Glória a Deus. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a Deus, louvando a Deus aqui nessa tarde. Irmãs, agora Jesus, viu? Porque Deus é bom. Ele é fiel em nossas vidas. Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel. Aleluia, glória a Deus. em nome do Senhor. Quando ele for estar com a oportunidade para louvar o Senhor. Thank you. Esse Deus é fiel. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar. Pelas ofertas, você que trouxe sua oferta, segure-a na mão. Você que não trouxe, mas está se ofertando ao Senhor. E eu digo sempre, dê o seu melhor. Porque Deus sempre te dá o melhor. Eu nunca vi Deus dar algo ruim para o seu povo. Aleluia. Então contribua com amor, com dedicação. Aleluia. E eu digo sempre, Deus não deve nada para ninguém. Então seja grato ao Senhor. Aí alguém diz, mas a obra, mas Deus não precisa do dinheiro, mas a obra de Deus, ela é feita com o dinheiro seu, é nosso, não é do governo, não, é nós que mantemos a obra do Senhor, e o Senhor sustenta e não deixa faltar nada. Oh glória, Ele cuida, Ele zela, zela de você. Aleluia. Às vezes alguém mirra a mão, até tem, mas não quer dar, até com alegria na tua alma, porque Deus é fiel e cuida do seu povo. Aleluia. Eu disse para as irmãs várias vezes, eu conheci uma irmã que ela é ofertante até de um presente que ela ganha. Ela procura saber o valor e ela oferta e ela dá um dízimo daquele valor. Aleluia. Deus é fiel. Anda bem perfumado, bem vestido, gosta de roupa de marca, gosta de bolsa, e Deus te dá. Então contribua com amor na obra do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero apresentar aqueles que vão ofertar, aqueles que não têm, mas a alegria na alma deles para ter, se eles tivessem, eles dariam tudo. Aleluia. Senhor, abra a porta para esse que precisa e diz, Senhor, eu queria porque eu quero abençoar a tua obra. Tu conhece a intenção do coração, Rei da Glória. Como eu digo que tu não deve nada para ninguém, Senhor, tu és santo, fiel e verdadeiro. Abençoa o teu povo, supre a necessidade, abre as portas, como tu nos deu a palavra no início desse trabalho. É tu que vai adiante de nós, é tu que quebra as portas de bronze, é tu que abre as portas e o teu povo passa glorificando a ti na terra. Abençoa nesta tarde todos que vão ofertar em nome do Senhor Jesus. Irmã Dayane, vem louvar o Senhor, vem bem rapidinho, vem adorar o Senhor. Enquanto a Dayane louva, nós vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições nesta tarde para a glória de Deus. Deus só como Jeová, não há outro, eu não conheço. Deus só como Jeová, não há outro, eu não conheço. Deus de vitória para onde é, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória para onde é, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está o seu Deus? Onde, onde Ele está? Salmos nunca apareceram, amém? É motivo de grande alegria estar na presença do Senhor. Eu confesso que eu saí correndo, fugida, para estar aqui, eu quase não consigo, mas deu tudo certo, para a glória do Senhor Jesus. E eu só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso, que me deu fôlego de vida, que nos ajuda a cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo acontecer. Eu vou deixar um versículo de meditação para a igreja, que está escrito em Romanos, 1 Romanos, 1 capítulo, 1 versículo, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, para, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Deus tem falado muito comigo através desse simples versículo da palavra do Senhor. Paulo, ele se apresentou aqui como servo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. E você? Você se apresenta como? Como servo de Jesus Cristo? Sabendo que, primeiramente, para sermos servos de Jesus Cristo, precisamos ser servos uns dos outros. E principalmente os da família e os de casa. Amém? Rafael. Glória a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com os irmãos, com as irmãs, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor e sermos mutuamente fortalecidos pelo poder que emana da palavra do Senhor, cantada e pregada. Agradeço a irmã Conceição, a evangelista Alain, está representada aqui pela esposa, irmã, todas as irmãs. E eu já gostaria de convidá-las a abrirmos as nossas Bíblias, o segundo volume do livro do profeta Samuel, no capítulo 9, versículo de número 7. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Curva a sua cabeça comigo, soberano Deus, maravilhoso Pai. Te agradecemos, meu Senhor, por esta tarde, ó meu Pai. Por esta reunião que tu tens preparado, meu Senhor. Tu sabes, meu Senhor, que quando nos reunimos em oração, em torno da tua palavra, meu Senhor, tem gratidão, Senhor, tem louvor, tem adoração. Mas tu sabes, meu Senhor, que por essência nós somos necessitados. Por isso, meu Pai, também te apresentamos a nossa causa, a causa dos teus servos e servas, meu Pai, aqui reunidos. Não deixa, meu Senhor, nenhum sair daqui de mãos vazias. Não deixa, meu Senhor, sairmos daqui sem recebermos, meu Senhor, aquilo que viemos buscar. E sem, meu Senhor, entregarmos aquilo que viemos te dar. Meu Pai, ministra aos nossos corações, meu Senhor. Ministra, meu Senhor, através do teu Santo Espírito. Que saímos daqui, meu Senhor, com a certeza de que Deus visitou o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Este contexto traz a história do jovem Mefibosete. Mefibosete, se nós voltarmos à gênese da sua história, era de linhagem real, neto de Saul. Estava na linha de sucessão do trono de Israel. A sua vida ia muito bem, porém, em um dia fatídico, aquela criança de até então 5 anos de idade, a Bíblia diz que, o pregador é alto, né? Muito obrigado. A Bíblia diz que em um só dia o seu avô é morto, o seu pai é morto, e quando a ama que cuidava dele tem conhecimento daquela notícia, a Bíblia diz que ela é tomada de assalto, e um susto é tão grande que ela, ao correr, ao fugir da calamidade que se instaurara em Jerusalém, a Bíblia diz que ela lhe solta e ele cai sobre os seus tornozelos e fica deficiente de ambos os pés. E a sua vida é mudada. Eu acho interessante, o que me chama a atenção no mundo que nós vivemos é que a nossa vida, para a glória de Deus, mas o Senhor nos ensina que todas as vezes que planejarmos algo, devemos levar ao império da vontade de Deus e perguntar e dizer: se o Senhor permitir, amanhã eu farei isto ou aquilo. Se o Senhor permitir, viajarei ou ficarei. E isso nos chama a atenção, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o justo, ele vive pela fé. E se a nossa vida fosse uma equação matemática exata, se tivéssemos a exatidão de tudo que nos sucederia, do nascimento ao túmulo, da aurora ao proêmio, talvez jamais exercêssemos a fé que o Senhor coloca em nós. É por a vida ser uma estrada sinuosa, cheia de altos e baixos, cheia de curvas, que o Senhor nos deu um elemento fundamental para a nossa caminhada, chamado fé. Não adianta nós queremos prever, existem situações que estão além da nossa capacidade de previsão. Quantas pessoas fazem plano? O jovem Mevi Mosete, eu tenho certeza que jamais imaginaria que a sua vida passaria pelo que passou. Mas sabe o que me chama a atenção? Então não Na pedagogia divina, o sofrimento é um grande docente, mas também o tempo o é. Mas também o tempo é um grande professor que nos ensina. Às vezes, tudo é uma geração fast food. Às vezes, você está com pressa, querendo que algo aconteça. Mas o Senhor está vendo os teus inimigos. O Senhor está vendo as pessoas que estão à tua volta. E elas podem tirar aquilo que Deus te deu. Elas podem fazer você adoecer. Elas podem, com uma só palavra, causar uma ferida terrível no teu coração e na tua mente. É por isso que Deus diz: calma, meu servo. Calma, minha serva. Espere mais um pouco. Pois quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Diga para você mesmo, para você mesma. Davi ainda não sentou no trono. Aleluia. E as guerras aconteciam em Israel. E o menino parecia que estava esquecido. O menino parecia que ninguém via. E o problema, quando nós perdemos a nossa ligação com Deus, por assim dizer, quando nós nos afastamos de Deus, é que nós somos vítimas de nós mesmos. É que nós somos vítimas de setas do maligno. Se você observar, mas quando Quem se deprecia está dando lugar ao diabo. Não importa o que tenha acontecido com você, veja se a partir da ótica de Deus. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é Deus. Foi o que ele disse no contexto de sofrimento, no contexto de perseguição, no contexto de luta, no contexto parecido como este que teve em Mosete. A nação subjugada, agora pelo Império Babilônico, sitiada. Será possível que o Deus que eu sirvo obras do Senhor. Frutos do sistema que nós vivemos capitalista é na vida financeira. E Deus nunca se mostrou tão fiel ao seu povo como quando ele está escravo sobre ele. É quando eu vejo o Senhor abrindo portas para seus servos e suas servas saltarem os seus compromissos, honrarem os seus compromissos e viver de uma forma digna, viver de uma forma que o nome de Deus é glorificado, não apenas pelas adversidades, mas pela abundância, pela abertura de portas. Este é o Deus que nós seguimos, e ele se agrada quando nós avançamos pela fé, quando nós determinamos pela fé, quando nós abrimos as nossas bocas, porque sabe que vem do coração e pela fé. Elias profetizou muitas profecias que Deus não mandou. Inclusive, pela fé, ele disse assim: segundo a minha palavra, não vai cair chuva nem orvalho. Deus se escandalizou, não. Deus honrou a fé de Elias. Por isso, nesta tarde, se receba esta palavra. Você é sacerdote, sacerdotisa de Deus. A palavra que você falar, Deus vai honrar. A palavra que você liberar, Deus vai honrar a sua fé. E se prepare para ver o milagre de Deus acontecer sobre a sua vida. Vem da parte de Deus para dizer: não se desespere. existe um filho de Saul e veio aqui para tirar a minha vida, porque era um costume. Era muito bom ser da linhagem real, irmão Pedro, mas também tinha este problema. Quando outro rei assumisse ao trono, toda a linhagem real era extinta, era morta, com medo de usurpar o trono do outro rei. E quem sabe Mefibosete vivia com medo e já tinha até se acostumado, porque existe um ditado que diz que as pessoas vão se acostumar até com o inferno. Uma vez eu conversava com uma vizinha de minha mãe, e era uma pessoa que xingava muito, e eu dizia: como é que a senhora suporta essa vida? Ela disse: meu filho, quem mora no inferno se acostuma com Satanás. E tem gente que vive assim, a autoestima está tão lá embaixo que você já começa a aceitar a situação, você já começa a procurar viver aquela situação de conforto, sabendo que, olha, vou me consolar, vou me conformar, porque não tem mais como sair dessa situação. Tem gente que se desenvolve um relacionamento com os problemas que tem que resolver, já começa a relacionamento. É um caso de amor com problema, não vai abraçar, então a mulher lá, então não vai abraçar. E não é assim, gente, nós não podemos abandonar a esperança, nós não podemos desanimar, ainda que o contexto seja de sofrimento, ainda que o contexto seja de perseguição, seja de escassez. Que existe um Deus assentado no trono. A Bíblia diz: no homem que morreu, rei Zias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías era primo do rei Zias, era profeta palaciano, pregava e todo mundo temia Isaías, pregava em pecado, profetizava em pecado, mas todo mundo respeitava, porque era primo do rei. Mas um dia o rei morreu, e ele estava em pecado como? Quando o anjo toma com Atenas, o anjo diz que o pecado foi tirado. E ele mesmo diz: no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tinha impuros lábios, estava em pecado. Mas aí ele olha para cima, o primo morreu, estava sem governo na terra, mas o Senhor convida ele para uma nova visão que ele não tinha. Isaías, o teu ministério vai mudar a partir de hoje. O ministério de Isaías mudou por uma dor, por a perda de um ente querido. Deus me abre os olhos e ele vê o Senhor assentado sobre o trono. Então, pela fé, olhe para o céu e veja que existe um Deus assentado no trono. Olhe para o céu e veja que Deus nunca perdeu as rédeas da situação. Mefibosete, vem aqui. Eu vou te restituir as terras do teu pai, a honraria do teu pai. Você vai ser como um príncipe. Todos os dias vai comer na mesa do rei. E era tão bom que ele não acreditava. Senhor, eu sou o teu amor. Quem sou eu para que tu olhes para mim? Deixa eu te dizer uma coisa. Mefibosete não entendia, mas Davi sabia da promessa que fez ao pai. Olha, tem coisas que nós colhemos hoje, que é fruto do trabalho dos nossos pais, da oração dos nossos pais. E tem coisas que você pede a Deus para acontecer na tua vida, e Deus vai reservar para cumprir-se na vida dos teus filhos, das tuas filhas, porque isso é a vida. Davi disse: olha, Senhor, eu vou edificar uma casa para ti. E Deus diz: não, profeta, diga para ele que ele não vai me edificar uma casa, mas o filho que vai nascer dele, esse sim me edificará uma casa. Tem coisas que você quer, tem coisas que você sonha, tem coisas que você sonhou e já deixou de lado e acha que não vai acontecer, mas Deus manda te dizer que vai acontecer na vida dos teus. Tu vai ver a promessa cumprida na vida dos teus filhos. Tudo aquilo que tiraram de você, o Senhor vai restituir. plantando, você está regando, e os seus filhos são frutos e vão receber a bênção de Deus. É por isso que você deve profetizar sobre a vida dos seus filhos e dizer: você é a minha maior riqueza, você é o objeto do cumprimento das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Eu verei cumprir as promessas em minha vida, mas outras eu verei cumprida através da vida dos nossos filhos. Se coloque de pé, por favor. Deus, ele é fiel. Eu sei que ele é mestre em nos dizer o caminho, o destino, mas não nos diz o caminho. E o caminho é que está o problema. Mas sabe por que ele nos dá só o destino? Porque destino é chegada, caminho é percurso. É por isso que ele chama os discípulos e diz: olha, entrem no barco e vão para onde? Para o outro lado, destino. Ele não falou o caminho, que é o percurso. Sabe por quê? Porque o percurso aqui é complicado. O percurso aqui vem os vendavais. A Bíblia diz que quando eles estavam no meio, levantou-se um vendaval e eles quase que afundavam. Ah, Senhor, então por que não nos diz, meu Senhor, o caminho? É porque o Senhor sabe que nós somos covardes para abandonar. O Senhor sabe que nós muitas vezes sentimos um medo tão grande que abandonamos a nossa jornada se nós soubéssemos de tudo o que ia acontecer. É por isso que em nome de Jesus, isso ou aquilo vai acontecer. aquele que é tímido vai perder a timidez e vai chegar e vai falar. E vai dizer: olha, não apenas 2024 vai ser diferente, mas o resto da nossa vida vai ser diferente. E eu declaro nunca mais, dificuldades nunca mais, mas a glória de Deus vai se manifestar no nosso meio. E vai se manifestar em forma de prosperidade, em forma de portas abertas, em forma de bênçãos financeiras, em forma de saúde, em forma de relacionamentos restaurados, para a glória de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos em teu nome, Senhor. Quem acredita, diga amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E que não esqueçam do que vocês receberam. Eu já vou correr direto para casa para ministrar sobre a minha família. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, dizer que nós estamos à disposição quando o Senhor preparar novas oportunidades. Saúde e feliz se Deus tiver me usado como canal de bênção para correr. Então vamos nos colocar de pé, já oramos. Então vamos apenas impetrar a bênção apostólica sobre as nossas vidas e vamos para os nossos lares. Estenda as suas mãos, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a vida de toda a igreja, para todos sempre. Todos digam: amém.